teu corpo sabe a maré, maré e vento salgado, é vela de uma galé, cruzando um mar agitado. Teu corpo sabe a maré, maré e vento salgado, é vela de uma galé, à qual eu estou condenado. Teu corpo sabe a maré, a minha vida ao teu lado, dizem que pura não é, dizem que sabe a pecado, dizem que sabe a maré. Tem gosto de mar salgado, teu corpo sabe a maré, e a minha vida a teu lado, por sacrifício não é. Teu corpo sabe a maré, é vela de uma galé, cruzando um mar agitado. Teu corpo sabe a maré, maré e vento salgado.